previsto o arranque para mais duas horas de Orelha Extra. Olá, arranquei-se com o Venant. É um livro que se chama Black of the Ink. Traz todas as letras das canções do projeto de David Eugene Edwards. O título de cada um dos temas vem caligrafado pelo próprio. A acompanhar o livro, este CD que temos por aqui andado a divulgar com as canções aos pares, faltavam estas duas, elas são somente seis. Começamos por ouvir White Bird e agora Last First, ou melhor, Last Fist, Black of the Ink, o Zuvenand. Ligeiras alterações, seis deles incluídos neste CD que acompanha o livro Black of the Ink,

finalmente saído através da já histórica editora de música eletrónica Planet Mu, este disco que recupera vários temas assinados por Anti-G e de um estilo musical criado no final da década de 80 e apelidado de Bubbling. Estilo esse que foi criado casualmente quando um DJ caribenho passou um disco de dancehall em rotação errada. A partir daí começaram a surgir mais discos que punham em vigor este ritmo, e o nome mais consensual deste estilo de música, que como dissemos se chama Bubbling, foi precisamente este Anti-G. O disco compilação intitula-se Anti-G Presents Kentjets Beats e foi largamente difundido pela Holanda através dos nativos das Antilhas e do Suriname holandês. Ficam por aqui dois temas, um deles já escutado, Freak It Out, e depois precisamente aquele que deu origem ao Bubbling, de Fucking Error. Temas criados em 2009 para um dos nomes mais consensuais deste estilo musical, que foi criado na Holanda, final da década de 80, no caso Anti-G. Temas criados, como dissemos, entre 2009 e 2010, ouvimos Freak It Out e depois aquele que tenta demonstrar como o estilo musical surgiu. The Fucking Error, a compilação Anti-G Presents Kentjets Beats. E de regresso à compilação da editora nova-iorquina Electric Cowbell. And when you look what comes about? Is it all a game or just the way? Will it always stay the same? Or do we work it out, work it out, work it out, work it out? Smile and say it was all meant to be. Then you laugh as you realize you are free. And it's oh so easy to be. Gauja, aliado aos Superhuman Happiness, neste GRC Vocal Remix de String Theory, encontra-se em Electric Cowbell Records Presents 101 Things to Do in Mongolia. E de seguida, é claro, já por aqui o afirmamos, é da nossa música eletrónica favorita, Ian Hodgson, com o seu projeto Moon Wiring Club. Este é o mais recente, Clutch It Like a Gonk, fica Spellcasting Summit.

australianos chamam-se Twerps. O álbum é homónimo. Ficamos com Dreamin' e de regresso a dupla maravilha Joey Burns e John Convertino. Infelizmente não é um disco de originais, é sim uma compilação que tem temas de discos disponíveis pela banda durante as turnês, durante os concertos. Chama-se Selections from Road Atlas 1998-2011. Ficamos com Alpha Smidge e Waitomo Calexico. When the evening sun is setting low, blinding you on your daily drive home, and the lanes of traffic all converge, causing you to curse every other word, for to wish it all away. Daily grind's got your screws stripped, no can of WD-40 can fix your situation. Seems to be losing steam, dreams been dropped on credit cards, and false hope pumping out of your soul like oil in the Gulf. It's a dead end, drive it further deep into the ground until the point's dull as your skull. And the same sun you curse powers your hybrid heart home. If only this car would move half a smidge. sempre muito, muito bons, Calexico, The Selections from Road Atlas 1998-2011, Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Esta é ainda a primeira hora. Não se esqueçam que hoje é dia de Espalha Brasas com Francisco Ribeiro, o que vai acontecer durante a segunda e última parte da Orelha Extra. Agora, norueguesa Ingvild Langard. Langard assina o disco como Fedra, disco esse que, ao que sabemos, é o primeiro, intitula-se The Sea. Ficamos com Death Will Come. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done, man? Oh, see how it done, man. Oh. Orelha Extra. Spreading the gospel around here. Radio Freedom. E estamos por aqui um pouco mórbidos, chamemos-lhe assim, depois de um tema intitulado Death Will Come. O seguinte chama-se About Your Funeral. Pertence à islandesa Soleil. Thank you. depois de ter feito parte dos Seabear, Soleil Stephens Dottir Solo, através da More Music, este álbum We Sing, ficamos com About Your Funeral. Esta primeira parte de Orelha Extra, com o regresso do trio britânico Nedry. O novo álbum tem o título In a Dim Light. E rodamos aqui pela segunda semana consecutiva este Post 6. Até o fim, tempo ainda para escutarmos Matt Christensen de A Cradle in the Bowery. E não se esqueçam que na segunda parte, Francisco Ribeiro com o Espalha Brasas.

E continuamos com o grande mestre da guitarra portuguesa, Carlos Paredes, na abertura desta segunda e última hora de Orelha Extra. É já a terceira semana consecutiva, nas duas anteriores, porque tivemos o álbum Guitarra Portuguesa e a partir de hoje já escutamos duas faixas, o disco editado inicialmente em 1971, Movimento Perpétuo. Ambos os álbuns tiveram reedição agora da norte-americana Drag City. Os temas de hoje foram Fantasia número 2 e Valsa. Carlos Paredes, bem-vindos então, segunda parte da Orelha Extra. Summer. Rodamos por aqui Evan, daqui a pouco Francisco Ribeiro com a sua rúbrica mensal, sempre o último fim de semana de cada mês, o Espalha Brasas. E agora da Holanda, Zulu Pearls. O álbum No Heroes, No Honeymoons, Honeyland. I'm As sempre fantásticas irmãs NSYNC, Rachel and Becky NSYNC, que assinam The NSYNC, é o álbum tributo a dois grandes músicos, no caso Anthony, acompanhado pelos Johnsons, e depois Robert Wyatt, disco gravado ao vivo na Union Chapel em Londres, chama-se Diversions Volume 1, o que pressupõe que vai haver Volume 2, The Songs of Robert Wyatt and Anthony and the Johnsons, live from Union Chapel, London. Ouvimos de Anthony, For Today I Am a Boy, e depois de Mr. Wyatt, Robert Wyatt, Lisp Service. E agora sim, aí vem o Espalha Brasas com Francisco Ribeiro. In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Oh. Fuzz. Ora, é mais uma rúbrica do Espalha Brasas e a banda que vos vou dar a conhecer hoje são o Jack of Art, uma banda de França que escreve canções num misto de loucura convertido em genialidade, e essa é a sensação quando escutamos o seu novo álbum de título In Her Mouth. O Jack of Art caminha a cada disco para uma das melhores bandas europeias, e ao segundo álbum isso ficou mais do que demonstrado. Um disco que cresce desde o naïf ao mais puro garage psicadélico, passando pela alta energia do punk. Este álbum abre com Baby Beats e logo se percebe que o que vamos escutar nos vai transtornar claramente os sentidos. Uma música que incorpora as vocalizações mais obscuras com os solos twang da guitarra. De seguida, como segunda faixa, escutamos Rock, Stone and Pebbles, e esta é a canção que se segue e a estranheza continua, agora mais do que mais lá para o lado do desespero country. O caminho continua e na escuta deste álbum, e em seguida esbarramos com a aproximação à música francesa e à burguesia de Gainsbourg, tanto em Lady Wild como mais à frente em In Her Mouth, a faixa que dá título ao álbum. As boas canções continuam a acumular-se, salientando ainda Howland Skies, que termina em uns travios sonoros de guitarra fantásticos de String Strong, a mais próxima do verdadeiro garage punk, e a finalizar o disco Evil to Me e Nowadays, duas pérolas de 60s psicadélico com embalar desalinhado. In Her Mouth é inegavelmente um dos bons discos do ano que agora acabou, mas fica ainda uma referência a uma outra edição desta banda, um álbum LP em vinil também, Only 7 Inches for Your Girlfriend, é o título desse álbum editado pela Teenage Menopause, uma compilação dos singles editados entre 2005 e 2010. Escutem então assim, para que possam conhecer o maravilhoso som desta banda, Baby Beats, a canção que escancara as portas deste magnífico álbum. Yeah. case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rubrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. E foi mais um Espalha Brasas com Francisco Ribeiro, mais uma excelente proposta dentro do universo do rock and roll, no caso os franceses Jack of Hearts. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, à sexta-feira à noite no Brasil, na Rádio UFSCar, e depois ao sábado em Portugal, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. ¿Cómo que os vais a casa? ¿Pero qué estás diciendo? No puedo creer que sea verdad. Claro que estoy contento. Ya verás cuando se lo diga a los demás. No quiero ni imaginar la cara que pondrán. Se van a quedar de piedra. Yo prefiero no estar cerca. Que reconocer que todo esto se acaba. Y ahora, ¿cómo vamos a fingir que no ha cambiado nada? Y además, ¿cómo querréis que os llamemos? Señor y señora, no me hagas reír. Visualiza esas palabras en el buzón de tu casa. Nos caséis, vámonos a tomar algo. Nos caséis, demos una vuelta en cambio. Nos caséis, ya le explico yo al padrino. Nos caséis, si total os da lo mismo. Y encima querrás que cantemos en la iglesia y en la fiesta, y además que vayamos en frac y la camisa, déjeme los botones y chaleco y los zapatos, mocasines o tacones. Nos caséis, vámonos a tomar algo. Nos caséis, demos una vuelta en cambio. Nos caséis, ya le explico yo al padrino. Nos caséis, si total os da lo mismo. Demos una vuelta en cambio. Nos caséis, ya le explico yo al padrino. Nos caséis, si total os da lo mismo. Notável dupla catalã Astrud com os Collectio Brossa no álbum que se chama Lo Nuevo. Desta vez resolvemos escolher La Boda. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Thank you.

Cid é um músico já nosso, conhecido e colaborador de muita gente, como por exemplo Shadow Warden, do projeto My Brightest Diamond, também Barry Adamson ou mesmo James Johnston, o homem dos Gallon Drunk. Regressa agora com este novo trabalho, é uma trilogia que se chama Extraordinary Tales of a Lemon Girl. No caso, este é o capítulo 1, Oniric Rings on Grey Velvet. Não faz muito sentido saltarmos os temas como fizemos, ouvimos o movimento 1 e depois o movimento 6. Isto é um disco para ser ouvido na íntegra, desde a primeira à última faixa. Diz ele que é inspirado pelas sinfonias de Hermann, Holst, ou mesmo Sibelius ou Berlioz. Para continuar agora, também um outro grande músico, também colaborador de muita gente, mas dentro da área do jazz, é um triplo CD que se chama Brun, Volumes 1, 3, 1995-2011. Falamos de André Vida e por aqui vai ficar Put It In Your Pocket. Put it in your pocket. In your pocket. I think... In your pocket, a second. In your pocket, a second. In your pocket, a second. In your pocket, a second. In your pocket, a chicken. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. We'll be right back. uma banda, e principalmente este disco, que passa muito desapercebido para dançar, é do melhor. O disco Hey There, Golden Hair, último trabalho para os nova-iorquinos Robbers on High Street. Ficamos com dois temas, Monkey e Watch Me Disappear. São as despedidas de mais duas horas de Orelha Extra. Não se esqueçam que alinhamento e podcast há de surgir mais dia, menos dia, em orelhaextra.com, e o nosso contacto faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para o fim, o álbum The Color dos Yellowbirds. Tchau, fiquem bem. shadows from a dream light up the cracks and creases where secrets go to die deep in the caves and caves.